mentira de amor. Querida, cuidado, pois se estou errado, peço por favor pra refletir melhor. Me nega carinho, beijinho, brincadeira de amor. Só quer me provocar, como se um dia fosse me abandonar. Pois eu acredito que você pode se arrepender, pois se esquece das noites de frio e seio. Sou o fim, é bom você gostar de mim. Tu és muda, o sol sou eu no jardim. Naturalmente que eu não posso brilhar sem te ver, mas você não pode viver sem me ter. Eu te amo, me nega carinho. Fui culpado ontem de você desfalecer. Amanhece e a noite passou, não viu o sol, foi o fim. Me xinga que eu sou ruim, me acusas não tê-lo acordado pra mim. Vou te contar o que com a gente se passou. Meu bem, compreenda, meu mundo girou. Dentro de você meu cheiro gira o mundo inteiro. Longe vão teus ais, eu te quero mais. Penetro nos teus sonhos, corpo a flutuar, explosão lunar. E mais galgar, desmaios, arrepios, num breve sorrir, juras reticentes, suspiros, dormir. É claro que ao virar teus olhos sai de mim, numa volúpia inconsequente de leveza transcendente. E diz que eu sou ruim, pirraça e beicinho, quer ficar de mal de mim. Você com os olhos cerrados, como um anjo dormia. Então por que me diz que eu sou ruim? Se protegi teus sonhos, nosso amor enfim. Agora esqueça tudo o que aconteceu. Chega bem quentinha, sou todo seu. E quero que você devore todo o meu carinho, sem fazer pirraça, baby, ou beicinho. Sem o teu carinho não posso ficar. Me diga se eu errei por te querer amar a mais. Depois de mais e mais e mais, nós dois numa ambição, que o tempo pare na explosão. E a gente aqui se perdendo em discussão. Vamos viver, praticar a paixão. Tão bom, mas de repente assim, pirraça e beicinho, quer ficar de mal de mim. Quero amar, me faz brincar, ficar de mal. E a nossa irreverência nos faz querer brigar. Me odiar, depois amar. Baby,